meu sonho acabou. Quando meu filho morrer, era a minha criança, era a minha esperança, e a morte me roubou. Ela já tinha levado o meu companheiro amado, mas meu sonho reviveu quando o menino crescer. A primeira dor passou, indo para o cemitério. De longe ouvia os meus gritos. Nunca mais eu vou sonhar os meus sonhos enterrar. Oh, meu Deus, não acredito. Eu olhei e vi de longe a multidão seguia um homem. Ele andava diferente, eram passos de um crente. Alguém me fale o seu nome. Ele foi chegando perto, disse pare a multidão. Me disse pare de chorar, o seu sonho vai voltar. Ressuscitou meu filho então. Quiseram roubar sua paz. Jesus já está chegando. Enterros não vão ter mais. Tentaram enterrar seus planos. Disseram não vai conseguir. Jesus fechou a sepultura. O cemitério vai falir. Para o cemitério, de longe ouvia os meus gritos. Nunca mais eu vou sonhar os meus sonhos enterrar. Oh, meu Deus, não acredito. E eu olhei e vi de longe a multidão seguia um homem. Ele andava diferente, eram passos de um crente. Alguém me fale o seu nome. Ele foi chegando perto, disse pare a multidão. Me disse pare de chorar, o seu sonho vai voltar. Ressuscitou meu filho então.